tranquilo, é bom. Passaram por aqui também o Daniel com Encanto da Natureza, César e Paulinho, Asa Delta. E agora, para fechar o bloco, prometi que teríamos Chitãozinho e Xororó. Tem também, presta atenção aí, ó. Toda manhã com Cleber Luiz. Ah, sou eu? Bom dia. Ótimo dia, costuma com nós. E agora tem Chitãozinho e Xororó. É mais modão. Coisa boa, paga o dobrado. Chitãozinho. Bom dia! Sistema Nova Difusora Limitada. Rádio Difusora M de Olímpia. 1.000 watts de potência. Transmitindo para todo o planeta. www.difusorolimpia.com.br. E direto no seu celular pelo aplicativo para o smartphone. Difusora. WhatsApp 997-43-7579.